O nosso tema dessa quinta-feira é lição para a vida. Lição é exemplo, aprendizado, ensinamento. As lições são passadas constantemente a todos nós e elas se manifestam de uma forma diferente, todas elas. Talvez uma pergunta que a gente possa se fazer quando se fala de lição para a vida é: qual a mais importante lição da minha vida? É difícil dizer isso, porque tudo está dentro de um momento, talvez, de uma situação muito própria. Algumas lições que nos foram passadas, eu percebo isso e acredito que vocês também, elas vão florescendo muito mais tarde do que o momento que foi dado. Tem coisas que hoje estão começando a fazer algum sentido para mim. E acredito que outras ainda vão vir a fazer. Algumas são mais rápidas, né? São mais contundentes. Por isso é difícil dizer qual a mais importante. Porque talvez no momento em que eu estou me situando, tenha, naquele momento, algo seja mais importante. E para um outro momento, outro. Mas aquilo que eu consegui absorver e consegui compreender, ressignificar e devolver é uma lição aprendida. Ali é uma lição que eu aprendi de verdade. Quando a gente fala de lição, eu estava me lembrando, aqui tem tantas lições aqui dentro do Evangelho e são passadas assim há muito tempo, elas foram passadas há muito tempo e nós ainda estamos tentando trazer isso para dentro de nós. Por isso que a gente fala com tanta frequência, né, no Evangelho, e é por isso que ele é tão importante, porque são lições que não se apagam, elas continuam vivas desde que nós soubermos interpretar o que elas querem nos trazer, nos dizer com hoje. Quando eu era pequeno, eu até pensei, digo, isso não existe mais. Mas na verdade é que a gente cresce e a gente se distancia um pouco de algumas coisas. Os pais da gente às vezes diziam assim, quando chega em casa eu vou te dar uma lição. É um outro tipo de lição. Também é um tipo de aprendizado. E muitas vezes a gente, entre aspas, né, a gente aprendia essa lição porque sabia do resultado que viria se não aprendêssemos. Mas sempre que nós manifestamos o desejo de auxiliar alguém de forma verdadeira, de ajudar, de auxiliar, enfim, ali está presente a caridade. Então, quando a coisa é verdadeira e, obviamente, seja boa, né? Ali a gente consegue manifestar a caridade. E todos nós sabemos, quando nós fazemos isso, o sentimento que toma conta de nós. Como é bom fazer isso. Nós estamos sempre julgando, antes de fazer alguma coisa, se aquela pessoa merece, se ela é isso, se ela é aquilo. E muitas vezes não fazemos por causa desses julgamentos. Quem perde é cada um de nós no momento de não fazer. Nós perdemos uma oportunidade de, eu falei de sentimento, né? Não só de sentir, mas de modificar aqui dentro essa energia que percorre dentro de nós. O conhecimento espírita, ele nos traz lições, ensinamentos muito importantes, porque o Espiritismo, ele não trouxe nada novo. Ele não veio inventar a roda, não veio inventar a escrita, que são duas coisas importantes para nós como seres humanos, mas ele explica muitas coisas que nós como humanidade vivenciávamos, não entendíamos, ou deixávamos num campo de um sobrenatural e por causa disso não enfrentávamos, não tentávamos entender, enfrentar significaria entender, né? E através da doutrina, muitas coisas nos foram explicadas. Hoje, nós temos uma questão amplamente debatida, que é a vida após a morte, que nos fala da continuidade de todos nós. A gente vive sempre com um receio sobre a morte. Algo terrível, parece. Mas existe uma continuidade. É o fim de um momento encarnatório para abrir um momento espiritual. A reencarnação, que nos fala de justiça e nos explica tantas coisas, dos porquês que a gente observa na vida e não consegue entender, nos fala do progresso moral, que nada mais é do que a nossa evolução como seres espirituais. Como é que nós vamos evoluir se nós não melhorarmos, não progredirmos na questão moral, que é aquele discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado? Eu preciso saber para poder me guiar, porque senão eu continuo sendo o mesmo. Se nós pensarmos em termos de civilização, quem nós éramos, não precisa ir muito longe. Se nós voltarmos cento e poucos anos, a gente já vai ver como é que era a sociedade humana. A gente era um pouco mais embrutecido, um pouco mais difícil. Então existe uma evolução, um progresso. Deus, se ouve falar tanto sobre Deus, se coloca tantas coisas aos atributos de Deus, como se Deus fosse uma personalidade física como nós, justificamos e até muitas vezes nos colocamos contrários a Ele, mas Deus é amor. Se nós entendermos o que significa a palavra amor na sua amplitude, nós vamos começar a compreender Deus e tudo que existe ao nosso redor e a nós mesmos. A questão dos espíritos, que se trata muitas vezes com certo receio, por desconhecimento. Então nós entendemos sobre a atuação, sobre a presença dos espíritos, sobre a progressão, as escalas, que nem todos são iguais, assim como nós não somos. Mas é um ensinamento. A questão do pensamento, que nós repetimos várias vezes, que somos responsáveis por atitudes, palavras e pensamentos. E a gente pensa incessantemente, mas a gente não se dá conta do que está pensando e do que está formulando, do que está materializando, porque é uma forma. E isso nos define, isso nos coloca em ligação com tudo o que está ao nosso redor, as afinidades, as influências, que tem tudo a ver com isso. Então também nos explica a questão do magnetismo, como as coisas acontecem. Existem livros que nos explicam muito bem sobre tudo isso. E a gente começa a entender um pouco sobre a nossa vida. Por isso que é importante. Não é para saber o que está fora, é para saber o que está dentro. Porque daí a gente consegue se reposicionar. E sobre ação e reação, que nos fala sobre o nosso livre-arbítrio e as consequências geradas através daquilo que nós estamos frequentemente fazendo. Atitudes, palavras e pensamentos. A gente coloca tudo junto. E aí entra essa lei: plantar e colher, ação e reação. Existem vários significados semelhantes que querem dizer a mesma coisa. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas se queixando, né, de que a vida está difícil, está isso, está aquilo, mas nós esquecemos da nossa capacidade de modificar através daquilo que nós fazemos ou simplesmente daquilo que tem aqui dentro, que nós conseguimos colocar para fora através de todos esses canais que nós possuímos. Nós podemos mudar nossa vida para melhor. Nós podemos dar a volta. Só nós podemos fazer isso. Os outros só nos ajudam. E algumas frases espíritas sobre as lições que nós ou já aprendemos ou ainda temos tempo para vir a aprender. Seja verdadeiro, sem ferir. Muitas vezes nós achamos que a sinceridade é tudo, mas nós acabamos, muitas vezes, machucando a outra pessoa através de uma sinceridade fria, desprovida de sentimento, de empatia. Seja paciente. Se acalme, dê tempo. Ajuda-te. Tem até um capítulo no Evangelho que fala sobre isso. Ajuda-te e o céu te ajudará. O primeiro passo quem dá somos nós. A direção que nós decidimos, nós vamos encontrar aqueles que estão naquela direção. Seja ela qual for. Então, nós escolhemos o caminho e nós, através dessa escolha, nós encontramos as companhias que vão estar conosco. Se nós observamos que não são boas, trocamos o caminho. Amanhã é um novo dia. É uma frase que nos fala da esperança. Se hoje não está bom, nós temos todos os dias uma nova oportunidade de refazer ou de fazer melhor. Amanhã é um novo dia. O sol surge todos os dias nos iluminando. Os exemplos ficam gravados. Nessas nossas lições, e eu disse que muitas delas, quando foram faladas, elas, algumas estão se manifestando ainda hoje. Mas na nossa memória, quando a gente fecha os olhos, a gente lembra de exemplos fortes na nossa vida, que são aqueles que nos ajudam a ser quem nós somos. Os exemplos são fortes e são gravados em cada um de nós. E a gente vai pensar quem é que fez esses exemplos, principalmente dentro da nossa casa, os nossos pais, os nossos orientadores, os nossos amigos e muita gente. O maior deve auxiliar o menor, sempre. É lei. Todos nós já fomos ajudados por aqueles que estão à nossa frente, acima de nós. Espíritos, pessoas, seja lá quem for. Nós já ajudamos outros menores. É uma obrigação que nós temos. É um aprendizado, é um exemplo. Deixe marcas positivas. Nós somos reconhecidos em tudo que nós fazemos por aquilo que nós fazemos, na forma como nós fazemos. Muitas vezes nós olhamos alguma coisa material. Ah, isso aqui foi o fulano que fez, porque eu reconheço a habilidade dele, o carinho com que ele fez. São marcas positivas. Eu dei um exemplo, mas existem outros. É um exemplo gravado, novamente, né? Aquilo que fica no coração, marca positiva. O hoje, que é a grande oportunidade que nós temos para fazer alguma coisa. A questão mental nossa, toda hora está nos colocando ou num passado, revivendo, que não dá para fazer mais nada, a não ser reviver, lembrar, ou num futuro que não existe. Então, nós perdemos nessas duas oportunidades o momento presente, que é a única chance que nós temos de fazer alguma coisa. Praticar o bem e a caridade é manifestar a nossa filiação. Quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo Deus para o nosso ambiente, na nossa relação. O bem e a caridade. Se nós nos colocarmos do outro lado, a gente percebe como é bom quando nós recebemos para nós isso. Quando alguém nos faz o bem. Respeito. Tolerância, alívio e perdão. Também, quando nós nos colocamos do outro lado, a gente percebe muito melhor a importância dessas quatro palavras. Que a gente às vezes se esquece de que deve tratar os outros com tolerância, com respeito, com perdão. Olhamos só para o nosso lado, não olhamos para o lado alheio. E precisamos disso tudo. E a última, a fé muda a vida. Aquilo que nós acreditamos aquilo que nós vivenciamos verdadeiramente modifica a nossa vida, a nossa forma de olhar e de viver. Então é, talvez quando a gente percebe assim que a coisa não está muito boa, é o momento de nós reagruparmos algumas dessas palavras, dessas virtudes e fortalecermos elas dentro de nós.